pesquisador imortal da fórmula artesanal. Cultura em constante movimento, rima galáctica, rima barroca, verso rústico. Aqui é África, afrodisíaco, como lendário Saci Pererê, místico, feito rei de quilombo, bamba, querer saurê. Lampião, cabra mal, fez a corte de refém, acende o incenso no templo das rimas pros versos saírem. Zé nego velho de mil anos morou, tanto verso chegou. Favela quando é favela, não deixa morar delator. Não, senhor, sigo a raiz, meu repertório é Congo do Morro. Estou com a metade do mapa do enigma, não peça por socorro. A procura da outra metade do mapa é constante. Hip hop é o amuleto da sorte, talismã que mantém avante. Pirata, missionário nas caravelas da vida, renascentista, um mago, feiticeiro, um bruxo, suicida, guitomaníaco do verso no reprocesso dos que andam. Além das lendas que mostram outros caminhos que demandam, o dogma que busca manter a fé. Ser humano místicos, África século 21, 100% rústico. Pela paz. De primeira classe, psicomalandragem pra quem quer fugir das grades, viver na guerra da vida e ficar longe das maldades. Zumbiástico, rústico, rasta fogo na Babilônia, homem das cavernas pós-graduado, remestre de cerimônia, hip hop pérsico, fábulas de inventário, contra o coração gelado dizia um sábio, derrote o adversário, dinossauro autodidático, manufatura poética, antiguidade moderna, rimaturgia profética, é o grito das senzalas, revolta das chibatas pra combater os escravocratas, canalhocratas, bobo da corte, o rei caiu na calada da noite, o povo reagiu e acabou o açoite. Melhor ser livre do que viver preso num labirinto. Estrategista quilombola age por instinto. Louco que fugiu do hospício pra ver o bug do milênio, com cachimbo da paz, sem máscara de oxigênio, bombardeando diversos universo futurístico. Enquanto o robô supera o homem, eu me mantenho rústico. Buscando pela paz.